só quero tempo pra poder viver sem me estressar. Eu quero uma fonte pra poder beber sem me afogar. Eu quero uma rede pra poder ler e descansar. Eu fico vendo os moleques crescer sem desandar. Eu só não quero é dever pra vida, educar bem minha família, pra criar perspectivas pra alcançar bons sonhos. A fé é a fonte que nos alimenta, desequilíbrio às vezes afugenta, desigualdade não nos acorrenta, é bizonho. Proponho, acha manter o ser, tem que viver. Então tá desanimado, faz o ser reviver. Sem frustração, em busca do bem querer. Aqui pra ter um mundo limpo não precisa pra quê? Porque tem capacidade, nossos objetivos. Somos um povo unido, caça de ar distintivo. Aqui pra que distintivo? Educação corretiva, saúde, paz, bom lazer, nosso maior incentivo. Estamos em outra vibe, outros rumos, outros campos, outros ares. A base do amor se ligou, o mundo foi quem falou. Quem conectou se acatou, duro é o brilho que ralou. O amor maior espalhou, respeito exemplo espelhou. No corre com a simplicidade, isso nos mantém de pé. O que é, não se torna o que se torna, não é. O que no futuro colhe, hoje planta se puder. Por quê? Eu só quero um tempo pra poder viver sem me estressar. Eu quero uma fonte pra poder beber sem me afogar. Eu quero uma rede pra poder ler e descansar. Eu fico vendo os moleque crescer sem desandar. Foco na missão e com união faremos um novo lar. E imagina como seria a mais singela harmonia, vendo as belezas naturais, os seres, os animais, com as forças ancestrais. E contemplar com todo encanto, migra do Mocambo pro Quilombo. Escravidão aqui não existe mais, somos seres livres e vivemos em paz. Eu só quero tempo pra poder viver sem me estressar. Eu quero uma fonte pra poder beber sem me afogar. Eu quero uma rede pra poder ler e descansar. Eu fico vendo os moleque crescer sem desandar. Estou indo pra um lugar onde o pensamento é avançado, percepção além do alcance, o sentimento aguçado. Onde os detalhes da vida têm muito significado. Onde os irmãos caminham lado a lado, longe daquele lugar onde a indústria do medo libera. Onde o capitalista transforma anjo em fera. E pra nova era o que vai restar se não fortificar os quilombos? Mais guerras, mais mortes, mais tombos. Estou indo pra um lugar onde brilham seres de luz, espíritos evoluídos que carregaram sua cruz. E o fio de energia que conduz é o aprendizado, em harmonia com a natureza elemental encantado. Criamos os próprios métodos educacionais, são sensacionais nossos talentos vocacionais. Desde berço se teletransportam pelo cais, se comunicando com as plantas e os animais. Herdeiros com poderes radiantes, natureza cósmica, seres cintilantes, antigos navegantes na pindorama indígena América. Afroeducação periférica, caminhar devagar na maré com calma e paciência, ouvindo o canto dos pássaros bem longe daquela violência. É o quilombola baeté, tem que ter fé. O que é não se torna o que se torna, não é. Por quê? Eu só quero um tempo pra poder viver sem me estressar. Eu quero uma fonte pra poder beber sem me afogar. Eu quero uma rede pra poder ler e descansar. Eu fico vendo os moleque crescer sem desandar.